6. Controle Salvador, boa tarde, Gol 924, ciente da Sierra. Vivo, boa noite, 06, inicia o push, aguardando cópia. Push, iniciando e aguardando a cópia, Gol 906. Só 8001, cópia. Ah, escuta, 001. Autorizado para Recife, nível 330, via para 858. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Cida Pucas, transição Aracaju. Controle 1935. Transponda 5435. Travado. Pacal 04, continue a aproximação. Aguarde liberação para o pouso na pista 10. Pacal 04. Salvador, boa tarde, está 3173, pode esperar 10 pronto. TAM 3173, autorizado a alinhar e manter não no zero, agilizando. Alinha, manter no zero, agilizando, TAM 3173. Gol 1600, seu solo foi aos 28, libere a direita, chame 121, decimal 9. Direita 219600. Estou na escuta. Autorizado para Fortaleza, nível 310, via Apêndulo 19, decola da pista 10 com curva esquerda, seta Momo, transição Froti. Controle 1935, transponda 5443. Autorizado chegada, Mari, desce e mantém nível 070. Mari, autorizado no 070, 3192. Autorizador, boa tarde, Papatango, Quilo, Quebec Serra. Prossiga, Papatango, Quilo, Quebec Serra. Quebec Serra, próximo, Quilo da Torre, Senado de Madonna, Vestir, Sacou, 1-0 abaixo, Quilo da Paris, Serra. Papatango, Quilo, Quebec Serra, Clareza 1. Confirma, Quebec, Serra, suportão 5, 7, 2, 1. Gol 600, prossegue em frente a Alfa, mantém posição de sotaque 6, Juliette. Alfa, mantém a da Juliette, gol 600. 1-9-7-7-7, nivelado, chama o Centro Brasília em 1-2-4-2-5, alternado 2-6-5-5, 1-3-2-5. Nível 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, seta Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, transponder 5445. Positivo 230 para Aracaju, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva direita, curva esquerda, o controle 119.35 e transponde 5445. Positivo, chama para destaque. Chamará. Papatango Índia, Delta Papá, 37 milhas oeste de Salvador, chame Recife 128.8, alterna 126.4. 1288, 1234. Até o regresso. O Pacal 04, autorizado pouso na 10, vento de 160 graus com 7 nós. Pacal 04, livre pouso, pista na 10. Confirme toda uma restrição à pista? Toda a extensão da pista, afirmativo. TAM 3173, decolou aos 30, chame o controle, 119.35. 119.35, TAM 3173, boa tarde. Boa. Para o táxi, Fox Golf com 09 após. X-Ray Foxtrot Golf, autorizado o táxi, chame para cruzamento da pista 17. O aeronave de pequeno porte mantendo 1500 pés no corredor Veracruz. Sim, tem o tráfego na etiqueta 1924. 806. Pode chamar 1862. 14. Pushback acionamento, azul 4089, posição 9. Portão 9, autorizado, chame para o táxi azul. Autorizado, chamar a táxi. Bono 328, observe na área da companhia livrando o pátio. Pós ingresso ao portão 3. Pós ingresso da companhia para o 03, o Bono 328. Bono 600, vai ingressar a parte principal, Juliette, portão 612. Pátio principal, Juliette, 612, no 600. Esse livro tem graça aqui, Brasília, por Brasília, protege agora a sequência livre, ok? 7, para ingresso no pátio principal, chame 121.9. Limite localizador. 090, limite lock, Romeu Bravado. O Cuidado para Macon, está recebendo o centro. Copiar, copiar. Copiei, mas escuta desta frequência até ingresso na FIA Brasília após a frequência livre, copiou? Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voo no 806. Voo no 806, agora autorizado alinhar e manter na pista 10. Ali mantém na 10, voo no 806. Pacal 04 no solo aos 32, autorizado táxi para o pátio militar. 04, tá. No meia, o vento é de 150 graus com 7 nós, o altímetro no 0 no 4, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Ok, alinha e decola da 1-0, vou 1-8-0-6. Correto. Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Web 6741-Centro. Rota 3566 no 02, pushback, só na meta. Okay. 3566 no seu push? Afirmativo. Ok, aguardo o posicionamento da aeronave no portão 3. A correção, agora no 02 já está livre, 03 já parqueada. Chame para o táxi. Ok, chama para o táxi 3566. Mandou ter autorização do TAN 3834. Positivo, saiu agora, tá falando cópia? Prosseguindo. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle em 119.35, transponder 5467. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19. Decola da 10 esquerda, Poala. Saída Momo, Froti. Controle, controle 1935, aciona 5467, 38134. Positivo, chama para o push, portão 7. 34. Para o táxi azul 4089, 115 a bordo, autonomia 3 horas e 30 minutos, antena com fins. Positivo, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponte espera, torre 16.612. Divi táxi Juliette Alfa, quando pronto, chama a torre 18612, azul 4089. Lutan 3373, boa tarde. 3373, boa tarde, comando a turba 220 aguarda. Na escuta, obrigado. O X-Ray Fox Golf, segue a nave da Azul, prossegue cruzando a parte principal, após Juliette e Alfa. Pode esperar, chama a torre 18.612. Decimal 8, alterna 126, decimal 4. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4, tá 3, 173, boa tarde. Boa tarde. O Ingeveno Papai Quente, o 3540, subiu para a Serra, chega com 320 na mão do Ok. Solução 8001, solicita acionamento na posição 11. Aguarde. Gostando da escuta? Antes 001, autorizado push no portão 11, chame para o táxi. O 8001, como havia informado, vai precisar acionar na posição posterior pushback. Afirmativo, como já autorizado, aciona na posição e chama para o push. Chamará para o push, então 8001. Voo 924 passando externo. Torre 186. 86, boa tarde. Boa tarde. Gol no 924, final, pista 3, baixada travada. Gol no 924, autorizado pouso na pista no zero. O vento é de 140 graus com meia dúzia nós. Teve pouso no 024. Rotatória, Quebec Serra. Quebec Serra, continue a aproximação para o no zero, aguarde liberação para o pouso. Serra. 18, 6, 14, 19, 35, controle, padrão 0, 1 no padrão, transponder. Zona 17. Tá. Decolagem, torre 2.30. Solo, Salvador, da 3.834, pushback, chamamento, portão 7. O Alfa 27 é 18.6 no, na torre, ok? 18.6. 3.834, portão 7. Autorizado, pushback, chamamento, chame táxi. Chamada táxi, da 3.834. Pra base pela direita, pra 17, Romeu, Bravo, Oscar. Oscar. Informação, Serra. Estamos a guarda de posicionamento. Alfa Vitor Juliette. Meu 14-63-20. No portão 11, autorizado push back e chame para o táxi, 8001. Estará. Vou botar o táxi, então, 8001. Salve Salvador, é o TAM 3566. Estamos com 168 a bordo, 2h40, alternando Recife para início do táxi. 168, 3 e? 2h40, alterna Recife. 2h40, Recife, táxi à direita, via Índia. Cego Saiteixo, ponto de espera, torre 186, altitude 1014, vogal 3566. Gente, prossegue na retaguarda do Saiteixo, ponto de espera 286, 3566. Autorizado. Perna base. Não, perna do vento pela direita, pistão 97, aguarde para girar base. Oscar. Plano de voo, instrumentos, cancelador 39. Aguarde para girar base, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Oscar. Gol 1924, no solo 39, libere a direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita, solo 219, o 1924. Azul 4089, autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Ali mantém 1-0, 4089. Solo Salvador, boa tarde. Gol no 924, livro na sua escuta. Papa Romeu, Romeu para voz, que é o número 2 para pouso 97. Tráfego de número 1, é um Islander, pousando agora na 1-7. Poxa, está em contato visual com o meu, vai seguir o mesmo. O meu aprovado. Número 2, mantém o ponto de espera. De 2 mil pés. 2.602. Azul 4089, pista livre, autorizado a decolar, 170 graus, 07 nós. Livre decolagem da 10, azul 4089. Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, chame pronto para ingresso. Papatango Kilo, Quebec Serra, no solo aos 41, libere a direita para Aerostar. Papatango Romeu. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado pouso na 17, cheque baixado e travado. Positivo na conta final, baixada travada, Romeu Bravo Oscar. 2, descida para 2000, está autorizado a aproximação. 7, 3192, passado na localizador, chega o 3, chame a torre, a frequência 1186, câmbio. 186, obrigado. Olha, Papá Romeu, Mike Papá Lima, decolou de Zulu, do Espanhol, vai para Zulu e Caparica. Chamei do farol da barra. Já superou o farol da barra, o Mike Papá Lima. Qual o seu chamado para pouso em Veracruz? É Zulu e Caparica, senhor. Mais 15 minutos. Ok, hora certa, uma 642 mais 15, frequência livre. Graças, total, graças. 3834 para o táxi, abordou no 80, alterna Teresina com 3 horas e 23. Romeu Bravo, Oscar. Oscar. 3 para 3834. 2, chame o controle. 935, obrigado, uma boa tarde, senhor. Boa tarde. Hoje chamaram, puxa agora, senhor. 10 segundos. Autorizado alinhar e manter pista no 7. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette. Autorizado táxi via Juliette Alfa Bravo no ponto de espera da Bravo, chame torre 198 decimal 6. Ponto de espera da Bravo, torre 186 a 3834. Solo tão entre 001, alternativa Natal, 3 horas e 40 de autonomia, 83 a bordo, está pronto para tarde. Pessoas a bordo, correção. Confirma autonomia até 8001. 3 horas e 40. 8.6, aguarde. O 6721 já está pronto, senhor. O objeto 6721 está autorizado, pushback. Via pushback e acionamento 6721. 8.1 está autorizado, táxi até através do 62, aguarde. Táxi até através do 62, já está autorizado, senhor. Sou 6702. 702, 6200 milhas para passagem sobre o marcador. Chega o trem, chame a torre, 1186. 186, até, bater. Certo. 4, mantém a posição, seu portão é o 5. Sim, mantendo posição para após prosseguir para o 5, 19. Boa tarde, então, Papa Tango, Bravo, informação Tango. Bora. O senhor falou só de Confintel, B? 02 a bordo, no pátio da barra, estacionamento. Aguarde, confirme, é o ABT. 45. São quanto a esteira? 170 graus, 06 nosso. Quilo Quebec Sierra, autorizado táxi, chame pronto para o ingresso. Salvador Approach, o Bravo Brasil Air Force 2020. Air Force 2020, above arrival, client you 5000. Altimeter 1013, runway 10. Na sua esquerda, na saída do pátio, ingresso à esquerda, Juliette, para o portão 5 após o TAM também, ok? Gente, após o Juli, o Webjet e o TAM prossegue Juliette para o 5, por um novo espaço. Gente, aguarde autorização de pouso, Webjet 6702. 02. Eu, Bravo, é que sem Fox Trot, eu não recebi o seu plano, vou checar com essa aqui, ok? Só temos um cancelamento aqui no nosso sistema. Tá, ok, tá aguardando então, Fox. Bravo, chamou o sono? Voo 600 está pronto para a cópia. Ok, estamos em coordenação, só um instante, por gentileza. Direita, solo 121, decimal 9. 4-6-19-392. Webjet 6702, autorizado pouso, 180 graus, 07 nosso. Livre pós do 6702. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, decolou 46, curva direita, controle 199, decimal 35. Juliette, controle 199, decimal 35, curvando a direita, Alfa, Vitor Juliette. Papa Tango Kilo, Quebec Serra, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Ciente, alinhar e manter. Previsão de mais 40 segundos para alinhar. Alfa, Afirmo, chamará através fora da barra. Alfa 27. Ok, qual o seu estimado para pouso lá em Ilhéus? 7, aguarde com estimado. Ok, enquanto eu aguardo, o senhor modifica o código para 5434. 5434, Alfa 27. Estimativo, o altímetro 1013, a torre 186 para decolagem, boa viagem, 6721. 1013, 186, então obrigado aí, muito obrigado, bom fim de semana. Somente. Para 33373, está no portão 10. Autorizado o pushback e acionamento? Pronto para a cota? Autorizou então o comando da turbo nível 220, aerovia Golf 677, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, aposta curva pela direita, rompe o perfil subida da AEL, transição coral, controle 1 no 9.35, touro no 8.6, acione o transponder 5474, TAN 3373. Solo Salvador, Abjet 6702, não se escuta. Sim, o TAN 3373, cotejamento correto, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi. O Abjet 6702, táxi autorizado inicialmente até antes da táxi 6 quilos. Provavelmente vai táxi via parte 3, ok? Ciente, aguarda na entrada do parte 3, Web 6702. É totalmente disponível a pista, obrigado. Papa Tango X-Ray, Foxtrot Golf, pista livre, autorizado a decolar. 180 graus, 069. Papa Tango Kilo, Quebec Sierra, decolou os 49, chama o controle em 1 no 9.35. Já apresenta. Tá. Cuca, transição Zipar, após decolagem, curva esquerda. O transponder é o 55105, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Lado Natal 0, abertura 0, decola da pista 10, Cuca Zipar, curva esquerda 55105, 1 no 9.35, 1 no 8.6. Meu nome é 00, cotejamento correto, repasse para posicionamento. Chamará, senhorita. 76702, táxi via Kilo, parte 3, ok? Via Kilo e parte 3, o finger seria o? 08. 08, muito obrigado. Táxi Juliette, TAN 3192. TAN 3192, aguarde, seu gate é o 02, ok? Guardando 02, 3192. 001, tem condição de taxiar um pouquinho mais à frente? Afirmo, 8001. Está em contato, radar. Bianca 6320, autorizado pouso na 10, 170 graus, 069. Dois de água. Salvador, Altan 3566, após o pouso da Bianca, autorizado a linha IMAP. Afirmativo. Obrigado. Tá 3192. Controle o tripulação para a sua uma hora. A tripulação para a sua. Eu não entendi. Tripulação para o braço para uma hora aqui. A nova tripulação. É, a torre Lancelo informou. É o Alfa Vitor Juliette, ele decolou de Salvador com destino a Ilhéus pela altimetria, passa 1500, autorizado por esse controle a subir para 2500, e o senhor está mantendo o lugar. Ah, positivo. O Alfa Vitor Juliette, há alguns minutos atrás, decolou de Salvador o Papatango, Kilo Quebec Serra. Voa de Salvador para Vera Cruz. E está mantendo a altitude de 1000 pés e vai ultrapassar o Alfa Vitor Juliette. Tá ciente, o Alfa Vitor Juliette está passando agora no 1500 pés para 2500, está no corredor Axé negativo visual com tráfego. Sem problema não, capitão. Vou nesse setor, obrigatoriamente as aeronaves devem voar visual e no caso em questão, que o Quebec Serra já estabeleceu contato visual com a sua aeronave. O senhor está acima dele. Gente, agora visão. Então, 8001, é o número 3 para decolagem. Gente, número 3 para decolagem, 001. O Webjet 6721 é o número 4, vai seguir. Tá, Airbus à sua esquerda. Avianca 6320, no solo 52, libere a direita, solo 121, decimal 9. Doutor, obrigado, tenha uma boa tarde. Salvador, o Avianca Brasil 6320, livrou na sua escuta. Veio o decolagem 3566. Lamento na posição 14, 354. Avianca 6320, táxi autorizado, aguarde antes da Juliette. Autorizado, aguardando antes da Juliette, o 6320. Solo 5489 da pushback acionamento, da trip. TP5489, aguarde. Escuta. Paulo, tem alguma previsão pro Bravo C Foxtrot? Bravo C Foxtrot, aguarde. Aguarde. Paulo 337 direito para o táxi, 103 a bordo, 0301, alternando Salvador. 7170 grau 079, Guardião 01, tem prioridade. 170 com 07 para o Sul, Guardião 01, forma na solução. Juliette, quando espera 286, poderia confirmar os dados, por gentileza? Afirmativo, livre táxi, POB 103, 0301, alternando Salvador. Ok, copiado, 103, 31, Salvador. No ponto de espera 286, boa viagem, 1.003 na última. Livre táxi, estado 1.003, 286, grato. Solo Salvador, gol 1349, autorização, por favor. Lono 349, estou autorizado, Galeão, nível 360, piso Lono 4, dedola, pistão no zero, saída da El, transição Blaze, após decolagem, curva à direita, transponder ao 5472, controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 6. O Cajamo, cruzando 2.000 pés. Só 3566, o controle está em contato, radar. Gona 333, pronto para cópia? Pronto, 33. Gona 333, autorizado São Paulo 360 pelo ISC 58, saída Gole Gonza, decolou da pistão no zero após decolagem curva à direita. O transponder é o 5513, controle 19.35. Autorizado 360 São Paulo pelo ISC 58, Gole Gonza, saída do 10 curva à direita. 5513 no transponder 1935 é o controle no 333. Chamará a puxa sono no 333. Trip 5489, autorizado, puxa sono. Gente, tá, informação Tango, tá no portão 5 para autorização Maceió. Trip 5489, autorizado, puxa acionamento. Tá iniciando o pushback acionamento, 5489. Pega Brasil, Brasil 0, Maceió, Brasil 4. Informação Tango, portão 5, autorização Maceió. Bruno 934, aguarde para autorização, Marcelo 350. Avianca Brasil 6320 na escuta. 6320, após o tanto, autorizado Juliette, portão 01, ok? E Juliette, pátio 01. 01, decola assim que é autorizado. Ciente, após o tráfego da companhia, autorizado a linha em manter. Em manter. Horários 31, diagonal 36, diagonal 54. O POB é 168, sem atraso. Alguém Azul 4064, boa tarde, identificação 3701, vigilância, Azul 4064, aguardando mais.